Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nós vamos começar aqui as aulas desse ano com uma leitura e análise do texto do primeiro capítulo do Louis Lavelle, Manual de Metodologia Dialética. Um livro que para nós é de excepcional importância, porque ele vai deixar bem claro para vocês aquele conceito método filosófico que eu expliquei em aulas anteriores e também no curso presencial que eu dei aqui, com esse mesmo nome, Método Filosófico. O termo dialética é de uma importância excepcional para nós, porque desde Platão, pelo menos, a dialética é o método filosófico por excelência, e, na verdade, a dialética, tal como concebida por Aristóteles, ela é o próprio método científico. Quando se diz que o método científico foi inventado pelo Claude Bernard, aí há pelo menos um erro de, digamos, 2.300 anos. O método já estava totalmente formulado nos tópicos de Aristóteles. Quer dizer, a imagem popular, né, de Aristóteles como apenas assim o inventor da lógica, o inventor da teoria do primeiro motor imóvel, é apenas vamos dizer, um estereótipo publicitário, por assim dizer, que não corresponde absolutamente à realidade. Embora Aristóteles fosse realmente o inventor da lógica, o fato é que em nenhum dos seus tratados ele se utiliza jamais do método lógico e sempre do método dialético, que ele explica que é uma absoluta necessidade quando você está abordando um assunto do qual você não possui os princípios fundamentais, o que é o caso na praticamente totalidade dos assuntos que são acessíveis ao ser humano. Então, ele explica a dialética, ou tópica, como ele a chama, como justamente a arte de buscar esses princípios a partir de indícios que você encontra em parte nos fatos, em parte nos conhecimentos anteriores, motivo pelo qual ele sempre começa as suas investigações por um repertório das opiniões anteriores. Dessas opiniões anteriores, ele verifica várias contradições e oposições e ele vai montando essas várias contradições, de modo a que no fundo delas apareça algum princípio comum. Então ele usa esse princípio comum que está por baixo das várias opiniões contraditórias como, vamos dizer, uma hipótese em cima do qual começar a investigação. E naturalmente existe não só a confrontação das hipóteses, mas a confrontação dos fatos. Então, bom, o que é isso? Isto é o método científico tal como nós o conhecemos até hoje, tá certo? A palavra dialética depois assume uma conotação nova, realmente a partir de Hegel, onde ele toma essa confrontação de hipóteses como sendo não apenas uma operação mental, mas uma confrontação de forças efetivas no campo da história humana. Quer dizer, a dialética aparece aí como não apenas como um processo mental de busca do conhecimento, mas como o processo real, como o tecido mesmo, vamos dizer, da realidade, tá certo? Que depois, ao qual depois Karl Marx vai dar uma conotação específica, dizendo que este processo se dá no campo material, tá certo? E não no campo espiritual. Mas um problema terrível com a dialética marxista, que é a que se tornou mais conhecida, é que ela parte do princípio de que tudo na existência é movimento, tá certo? E por isto mesmo a investigação deve ser dialética e não lógica. Porém, se tudo é movimento, então é necessário entender que o conceito de movimento, ele por sua vez escapa à dialética e ele se torna uma espécie de conceito metafísico. Quer dizer, o movimento é o princípio geral explicativo e ele não é dialetizado de maneira alguma. Então, todos os problemas e erros e dificuldades que existem com toda a teoria marxista surgem precisamente disto. Quer dizer, que é uma espécie de idealização do conceito de movimento que, na verdade, teria que ser dialetizado, pois não há movimento absoluto, todo movimento é em relação a algo que não se move. Esta é uma observação simples, vamos dizer, de senso comum, e que deve ser, vamos dizer, transportada para o exame filosófico maior, no sentido de entender que há uma tensão entre movimento e permanência. Essa tensão, por sua vez, ela é permanente e também ela está em mudança o tempo todo. Quer dizer, para cada situação você tem um diferente equacionamento dos elementos de movimento e de permanência, tá certo? De modo que não há nunca uma solução doutrinal pronta, mas é necessário para cada situação avaliar qual é, vamos dizer, a proporção e a relação específica desses dois elementos, a permanência e a mudança. E nesse sentido, este texto aqui vai ser muito útil para vocês. O Lavelli não está explicando aqui, então, a dialética como lei geral do processo universal, do processo histórico, como Hegel ou Marx, mas a dialética especificamente como método filosófico. O que implica, evidentemente, também, vamos dizer, alguma admissão de um caráter dialético ou positivo ou contraditório na própria existência. A necessidade da dialética surge não propriamente da natureza das coisas, mas da posição do homem dentro do conjunto universal da natureza das coisas, sendo o homem, como já dizia Platão, um intermediário entre o anjo e o animal. Ele é um ser que carrega em si alguma contradição constitutiva. Nós observamos claramente essa contradição quando percebemos que o pensamento humano ele tende naturalmente às estruturas lógicas baseadas então na eternidade e na permanência, ao passo que toda a nossa experiência vai exatamente em sentido contrário, em sentido daquilo que é transitório, que é passageiro e que é momentâneo, tá certo? Então, assim, nós estamos sempre apreendendo a realidade, quer dizer, na categoria do instante passageiro e estamos sempre raciocinando em termos de eternidade. Tá certo? Então, eu não posso dizer que essa seja uma contradição constitutiva da realidade inteira. Nós, na verdade, não sabemos isso, mas que é uma contradição constitutiva do ser humano é o que. Vamos dizer, em termos religiosos, isso se expressa, vamos dizer, nos elementos do pecado e da graça, que são permanentes também no ser humano. Quer dizer, mas permanentes como uma contradição. Quer dizer, é uma permanência no transitório, uma transitoriedade do permanente. Então, devido a esta nossa constituição problemática e contraditória, é que a dialética é um método de pensamento próprio para nós. Tá certo? Vamos dizer que, idealmente, as duas direções da investigação, seria uma direção dedutiva, que parte de princípios gerais e desce para os mais particulares, e uma direção indutiva, que faz exatamente o contrário, quer dizer, parte de inúmeros casos particulares para obter generalizações cada vez maiores. Idealmente, essas duas coisas se encontrariam em algum ponto, de maneira que a experiência confirma a teoria geral, quer dizer, toda a ciência é baseada nisso. Mas o fato é que essas coisas, esta coincidência perfeita do indutivo e do dedutivo quase jamais acontece. Mas, não é que se acontecesse com perfeição uma única vez, você teria um fundamento universal e inabalável de todas as ciências, coisa que nós não temos até hoje. Mas, quer dizer, a ciência está em permanente mutação e reestruturação precisamente porque não há um encaixe perfeito das duas coisas. E, vamos dizer, a necessidade de você transitar do dedutivo para o indutivo e vice-versa já é uma dialética. Então, voltamos aí ao Aristóteles. Na verdade, o único método que nós temos é o dialético. Quer dizer, a lógica não é propriamente um método de investigação. Aristóteles insistia que o pensamento lógico não fornece nenhum conhecimento, ele nada acrescenta, tá certo? Ele só serve para confirmar o que você já descobriu, de alguma maneira. Quer dizer, a análise lógica, ela te mostra, vamos dizer, a perfeição formal, maior ou menor, do seu raciocínio e nada mais do que isso. Nós temos mostrado aqui, vezes sem conta, como os filósofos que são mais apegados ao formalismo lógico são aqueles que mais falam besteira quando vão tratar de algum assunto real, quando saem, vamos dizer, daquele mundo de perfeições formais, né, lógico-matemáticas e vai falar de alguma coisa verdadeira da história humana ou mesmo das ciências biológicas. Então, eles caem naquele erro que os marxistas chamam de metafísica. O marxista chama de metafísica todo pensamento que é desligado das condições concretas e que só lida, vamos dizer, com o formalismo lógico. Né? Nós, claro que nós não usamos a palavra metafísica nesse sentido, usamos num outro, no sentido não pejorativo, mas que existe este fenômeno do pensamento metafísico pejorativamente considerado, como diz o marxista, é claro que existe, e nós vimos, por exemplo, quando nós examinamos aqui brevemente o texto do Bertrand Russell, Por que não sou cristão, nós vemos que aquilo ali é um exemplo do pensamento que o marxista chamaria de metafísico, quer dizer, o indivíduo que coloca um princípio e vai deduzindo, vamos dizer, com uma espécie de consequencialismo mecânico, né, até chegar a conclusões perfeitamente absurdas, né? Existem na história inúmeros exemplos de pensamento perfeitamente consequencialista, tá certo? Se você estudar o livro do René Guénon, O Reino da Quantidade e os Sinais dos Tempos, você vai ver que ele usa exclusivamente o método dedutivo. Ele coloca princípios universais e deduz. Em geral, as deduções são muito brilhantes, muito bonitas, mas quanto mais vão se aproximando da realidade do processo histórico, mais elas vão parar longe da realidade, como no caso onde, partindo de princípios universais, ele deduz que em 1930, que a China, na década de 30, que a China jamais seria comunista. Impossível, segundo ele. Então, e outras coisas do gênero. Um outro exemplo de consequencialista abstrato, vamos dizer, terrível, é Joseph de Maistre, né, no livro As Noitadas de São Petersburgo e no livro do Papa, sobre o Papa. Quer dizer, é um doutrinarista abstrato que pouco se incomoda com o que está acontecendo. Ele coloca os princípios e vai deduzindo assim que nem um trator. Então ele termina sendo, assim, por assim dizer, mais papista do que o Papa. Então, todos esses, vamos dizer, esses erros, esses cacuetes, eles podem ser evitados na medida em que você desenvolva, vamos dizer, um verdadeiro senso dialético, tá certo? Para o qual este livrinho aqui é um remédio quase infalível, desde que você tenha a paciência de estudá-lo. Eu pretendo que vocês o estudem inteiro, embora eu só esteja dando aqui o primeiro capítulo. Se for possível dar outros capítulos mais adiante, eu também darei. Este livro é um exame muito meticuloso e muito exato daquilo que um filósofo faz quando analisa alguma coisa. Quer dizer, o que é filosofar sobre alguma coisa? Como que um filósofo coloca um problema e como que ele o desenvolve? Na prática, tá certo? Então, por assim dizer, esse livro é uma teorização da prática filosófica real, tá certo? Então vamos. Alguém está perguntando qual livro? É esse que nós colocamos aqui no texto para a aula de hoje. Está logo acima do chat, você encontra ali. Texto para a aula de hoje. Pá, pá, pá, pá, pá. Manual de Metodologia Dialética de Louis Lavelle. Então, eu pulei aqui o prefácio de Gisèle Brelet, porque esse livro foi o último livro de Louis Lavelle, e ele inclusive não está totalmente, não está completo, na verdade. E foi, mas encontrado o manuscrito depois da morte do filósofo e foi editado por essa senhora, Gisèle Brelet. Mas o texto tem já uma. A gente vê que na parte publicada ele já está um formato bastante definitivo. Estou pedindo para aproximar aqui o microfone. Espero que ninguém diga que não ouviu nada, que eu tenho que falar tudo de novo. Então, nós vamos aqui ler cada proposição, certo? Inteirinha, e depois vamos voltar a analisar. Espera um minuto que eu tenho que pegar umas cópias impressas que eu fiz aqui. Olha, separei para vocês. Então, isso também será uma ocasião de eu corrigir alguns pontos dessa tradução que eu fiz em 2004 para um curso que eu dei lá na PUC do Paraná. E aos comentários que eu fiz na época, eu pretendo acrescentar muitas coisas, mas eu colocarei depois esse curso, essas aulas do Paraná, à disposição de vocês, né? Também para que vocês confiram e vocês vejam se eu aprendi alguma coisa nesses 8 anos que decorreram desde a primeira versão dessas aulas. Então, vamos lá. Capítulo 1, Reflexão e Método. Proposição número 1. Não há senão uma filosofia, mas que tem aspectos diferentes. Não há senão uma filosofia, como não há senão um mundo. E como há diferentes perspectivas sobre o mesmo mundo, há também diferentes aspectos da filosofia nos quais se exprime a personalidade de cada filósofo. Mas a filosofia busca compreendê-los e ultrapassá-los. Ela é ao mesmo tempo um conhecimento e uma sabedoria. Um conhecimento do ser sobre o qual se funda uma sabedoria da conduta. Ela busca dar a significação do universo, ao mesmo tempo à inteligência que o contempla e à vontade que nele se exerce. Esse empreendimento deve ser válido para todos os homens e não apenas para um só. Todos os homens são como que um mesmo homem cujos pensamentos se atualizam nas diferentes consciências, não somente em abstrato e por serem eles submetidos às mesmas leis, mas no plano do fato, porque esses mesmos pensamentos que ele tem se atualizam nas diferentes consciências em que se harmonizam ou se combatem, como na sua própria. De tal modo que nenhuma filosofia pode valer para mim que não valha para todos. E se a aplicação que eu dê a ela deve variar conforme a minha situação original no mundo, é para confirmar a minha verdade e não para contradizê-la. Então você vê que já neste primeiro parágrafo, ele todinho já é montado de maneira dialética. Então, em primeiro lugar, a unidade e a variedade da filosofia. Quer dizer, há uma só filosofia constituída pelo conjunto das filosofias diferentes que se entrechocam e se, por assim dizer, se fecundam umas às outras. Em segundo lugar, existe a tensão entre a personalidade do filósofo, que se exprime necessariamente na sua visão do mundo e a limita de algum modo, e o esforço permanente de transcender os limites dessa individualidade para chegar a uma esfera de validade universal. Então já temos aí duas tensões dialéticas, né? Em terceiro lugar, há uma outra tensão, que é que a filosofia é ao mesmo tempo um conhecimento, ou seja, uma teoria, e é uma sabedoria que orienta a conduta. Então, diz ela, ela busca dar a significação do universo, ao mesmo tempo à inteligência que o contempla e à vontade que nele se exerce. Nós veremos mais adiante, e aqueles que conhecem um pouco da filosofia do Louis Lavelle, devem se lembrar que quando ele fala, vamos dizer, da presença total do ser, quer dizer, a presença do ser, que é a primeira das experiências humanas, ele vê que esta presença do ser é imediatamente acompanhada pela experiência da nossa presença no ser. E esta presença se verifica através de qualquer ação humana. Ele diz, quando eu mexo o dedo mindinho, tá certo? Eu estou vendo que eu estou agindo no mundo. Quer dizer, o mundo já não é o mesmo depois que eu, antes e depois de eu mexer o meu dedo mindinho. Algo aconteceu que fui eu que fiz acontecer. Mas eu fiz acontecer onde? No mesmo mundo onde eu estava. Então, esta tensão entre o sujeito e o mundo, entre o mundo como presença e o mundo como cenário da nossa ação. Essas duas coisas estão absolutamente ligadas. Você vê que uma característica e uma originalidade da filosofia do Louis Lavelle é que ela começa como uma filosofia da consciência, como Descartes começa e como tantos outros começam, só que todos eles chegam de algum modo a uma filosofia idealista que vai privilegiar a consciência em face do ser. E o Lavelle faz exatamente o contrário. Quer dizer, a filosofia da consciência é o caminho pelo qual, vamos dizer, ele chega a uma ontologia, uma concepção do ser, tá certo? Como, ao mesmo tempo, algo que nos é dado na presença e algo dentro do qual nós nos realizamos e nos descobrimos à medida que agimos e refletimos sobre o que agimos. Então é uma concepção, vamos dizer, por assim dizer, quase que infernalmente dialética, porque tudo é visto de duas maneiras ao mesmo tempo. Tá certo? E esta é uma, vamos dizer, é uma das dificuldades de ler o Louis Lavelle. Dificuldade que também, se multiplica pelo fato de que, embora Louis Laverre seja um dos filósofos mais claros, tudo o que ele diz está de tal modo referido à experiência direta que você tem que confirmar tudo com o seu testemunho interior, senão não funciona, senão você não sabe do que ele está falando. Ou seja, o tempo todo ele solicita o seu testemunho e não apenas a sua concordância lógica. Quer dizer, ele não está apresentando uma tese que você deve concordar ou não. Ele está descrevendo uma experiência que você deve confirmar pela sua própria memória, pelo seu próprio testemunho. De modo que é um texto, vamos dizer, literariamente falando, muito simples. Ele dificilmente usa termos técnicos e escreve num francês absolutamente maravilhoso, clássico. Mas, ao mesmo tempo, exige um tipo de participação do leitor, como se a cada linha ele estivesse perguntando: não é assim mesmo? Com você não é? Comigo é assim, com você não é do mesmo jeito? Tá certo? E então, aí entra de novo uma quarta camada de dialética, que é a tensão entre o indivíduo como consciência solitária e os outros indivíduos, o outro, tá certo? Sem o qual este indivíduo não pode se realizar. Quer dizer, eu não posso ser ninguém, a não ser que haja alguém perante o qual eu seja alguma coisa, tá certo? Então, isso não quer dizer que o eu individual se dissolve no coletivo, tá certo? E nem que o coletivo é apenas um sonho e ilusão dentro da consciência individual, mas, ao contrário, essas coisas somente se resolvem numa tensão dialética permanente. Então, você vê que só nesse paragrafinho ele já colocou uma multiplicidade de tensões, e esse parágrafo nada significará para quem não faça essa experiência. Diga: ó, mas é assim comigo? E se você leu o Louis Lavelle sempre perguntando isso, você vai ver que o Lavelle, ele praticamente ele tem razão em tudo. É muito difícil você discordar dele, porque ele está seguindo muito estreitamente, vamos dizer, o fio de uma experiência individual, que é ao mesmo tempo experiência universal, que é confirmada pelo testemunho de todos os homens. Ou seja, eu percebo as coisas assim, e você, como é que você percebe? Também não é assim? Então, essa é vamos dizer, a técnica para ler o Louis Lavelle. Então, de tal modo que nenhuma filosofia pode valer para mim que não valha para todos. Mas veja, onde é buscada essa filosofia? É buscada na mais íntima da consciência individual. Tá certo? Então, de certo modo, o Louis Lavelle está usando a mesma coisa que mais tarde eu viria chamado método confessional. Ele não, que eu saiba, não escreveu nenhum escrito de tipo confessional, jamais. Tá certo? Mas o método que ele está usando é esse. Ele está dizendo as coisas exatamente como aparecem para ele, mas não na clave memorialística. Né? Ele está tentando apreender o que, na sua experiência individual mais íntima, tem um alcance e uma validade universal e que, portanto, nós podemos confirmar sem que nós precisemos nos identificar com a pessoa dele em particular, como acontece, por exemplo, quando você lê um livro de ficção, onde você pode reconhecer, por exemplo, a individualidade de um personagem, sei lá, Otelo ou Hamlet, na medida em que você se identifique com a situação dele, o que neste caso não é necessário, porque ele não está descrevendo esta experiência dentro de um quadro, vamos dizer, memorialístico individual, e sim transpondo essa experiência em termos universais, de modo que possa ser validada pelo testemunho de todos os ouvintes e leitores, tá? Proposição 2. Há na filosofia uma exigência de veracidade que não pode ser satisfeita senão por uma experiência intelectual. Prossegue ele. Do mesmo modo, a filosofia não pode contentar-se com exprimir os votos da sensibilidade, que são frequentemente confusos e incertos, que encerram uma espécie de hipoteca sobre o futuro, e que arriscam nos decepcionar, mesmo quando vêm a ser satisfeitos. É preciso que ela me estabeleça na verdade de mim mesmo e do mundo uma verdade que força meu assentimento e o assentimento de todos, que regra meus desejos em vez de respondê-las. É preciso, portanto, que ela tenha um caráter de necessidade. Não que essa necessidade seja inevitavelmente aquela do raciocínio, se bem que o raciocínio a confirme e a explicite. É uma necessidade mais primordial e mais profunda, aquela de uma experiência sempre disponível e à qual é impossível escapar. Essa experiência não é de modo algum imediata, é preciso sempre ser reencontrada e aprofundada. Aí reside a tarefa do filósofo, que a propõe incessantemente a outros para que a obtenham por sua vez. Ninguém a possui que não possa perdê-la, mas ela não pode ser comum a todos e impor-se a cada um, senão porque é uma experiência veraz. Ora, a experiência da verdade não pode ser outra senão uma experiência intelectual. Não há outra filosofia senão o intelectualismo. Ele usa a palavra intelectualismo no sentido em que se fala, por exemplo, do intelectualismo de Santo Tomás de Aquino, né? Bom, voltemos aqui. Eu estava dizendo então que ele está tentando exprimir a sua experiência mais íntima, certo? Mas não de modo vinculado, vamos dizer, à individualidade de uma situação concreta, como faria um poeta, um romancista, uma coisa assim, tá certo? Então ele mesmo deixa claro, ele diz: a filosofia não pode contentar-se com exprimir os votos da sensibilidade, ou seja, a filosofia não pode ser apenas uma expressão de impressões, que é como Benedetto Croce definia a poesia, a literatura, de modo geral. Ela não exprime a impressão, mas ela puxa de dentro desta impressão o que existe nela de veracidade, de universalidade e de necessidade. Porém, quando ele fala em necessidade, ele mesmo frisa: não é apenas a necessidade lógica, ou seja, aquele elo de necessidade que de uma premissa puxa uma consequência inevitavelmente. Não se trata disto. Quer dizer, o mero consequencialismo lógico não basta para isto aqui. Ele diz: o tipo de necessidade que eu estou me referindo, ele às vezes, se exprime na necessidade lógica, ou seja, na forçosidade de um raciocínio que impõe suas conclusões. Mas nem sempre é assim. E, em segundo lugar, esta necessidade não se reduz à necessidade lógica, mas é uma necessidade existencial, ou seja, a necessidade de uma experiência que é inescapável. Ou seja, qualquer um que se coloque dentro da perspectiva dessa experiência será levado necessariamente a constatar as mesmas verdades. Então, isto aqui é que é o mais próprio, vamos dizer, da filosofia. Ela é uma atividade eminentemente pessoal, no sentido em que ela deve confessar o conteúdo da experiência individual real que você tem. Mas, por outro lado, ela não é confessionalismo, ela não é expressão de impressões, né? Mas ela é exatamente aquilo que depois eu dei o nome de extrusão. Extrusão é um fenômeno geológico, tá certo? Então, onde a extrusão é puxar de dentro, onde da experiência a mais individual e a mais completa, o seu caráter de universalidade e de necessidade. De modo que, tão logo isso seja expresso em palavras, não há necessidade daquela identificação subjetiva que você precisa para compreender um personagem de ficção, Otelo ou Hamlet, certo? Não precisa haver identificação emocional ou sentimental. É um assentimento intelectual que confessa que, de fato, a experiência é assim e não pode não ser assim. Ainda que, em alguns casos, você não possa dar a total demonstração lógica. Não se trata de demonstração lógica, tá certo? Mas se trata, vamos dizer, da confissão de que uma determinada experiência é inescapável e nos leva necessariamente à confissão da verdade que está contida nela. Estão entendendo isso aqui? Então, seja, esta pagininha, é por isso que eu digo: olha, vou falar uma coisa para vocês que eu sempre achei. A obra inteira de Heidegger não vale uma página do Lilla Velha. Para não falar de Nietzsche. Porque isto aqui é de uma densidade absolutamente monstruosa. Embora pareça que não, porque as palavras com que ele se exprime, né, são leves. Parece que ele não está dizendo nada de grave, mas quando você vai ler e confere uma frase com a outra, né, você vê que ele está descrevendo exatamente o que todos os filósofos fizeram, ou pelo menos tentaram fazer. E que é, na verdade, o único método possível. Né? Proposição 3. O método reside numa conduta da inteligência. A filosofia reside, portanto, numa certa ação da inteligência. Não se tratará absolutamente de buscar conhecer a inteligência, porque é a inteligência mesma que deverá conhecê-la. Conhecer a inteligência é somente exercê-la. Mas ela não se exerce sozinha, ou ao menos ela tende em direção a um objeto do qual busca adquirir uma espécie de posse. Mas ela lhe dá uma tal transparência que ele parece resolver-se nela e que a presença dela a todo o real se torna, no fim, sua própria presença a si mesma. Não, que é a presença dela, não, a presença. Não, tá certo. A presença dela a todo o real se torna, no fim, a sua própria presença a si mesma. Bom, daqui a pouco eu explico isso. Acontece aqui como com a luz, que começa por aclarar a obscuridade do mundo e da qual nos perguntamos hoje em dia, se ela não é também a substância desse mundo. Daí vem que a filosofia nos pareça sempre consistir numa direção da inteligência, isto é, num certo método. E que esse método mesmo pareça se confundir com a doutrina, como mostra o exemplo de todos os grandes filósofos. A filosofia depende de uma operação da atenção, constantemente renovada, que, uma vez produzida como se deve, nos revelará o ser mesmo que nós somos e a sua inserção no todo do ser, do qual ele é ao mesmo tempo separado e inseparável. Então, muito bem. Então, isso quer dizer, a filosofia não é uma atividade da sensibilidade, nem só da memória, é uma atividade da inteligência. Mas ele diz, não se trata de examinar e de conhecer a inteligência. Né? Ele diz, não há outra maneira de conhecer a inteligência senão exercendo-a. A inteligência não pode ser objeto. No caso, ele diz inteligência, nós podemos também aplicar a mesma coisa à consciência. A consciência tem essas duas características. Primeiro, ela é o único objeto do qual não se pode falar na ausência dela. De tudo que existe, você pode falar na ausência. Aliás, isso é uma característica da linguagem humana. Não é isso? Quando você diz uma palavra para um cachorro, ele imediatamente sai procurando o objeto correspondente. Não é isso? Cachorro que você fala rato ou gato, ele imediatamente sai procurando. Tá certo? E o ser humano não. O que a palavra evoca não é a presença do objeto, tá certo? Mas apenas a sua imagem na memória ou o seu conceito, tá certo? Então, de tudo nós podemos falar na ausência do objeto, mas da consciência não. Quer dizer, eu não posso estar inconsciente na hora que eu falo da minha consciência. E o fato de eu tentar examinar a minha consciência, de algum modo intensifica a atividade dessa consciência ou dessa inteligência no momento mesmo. Tá certo? Ou seja, a reflexão sobre a inteligência intensifica a ação da inteligência, porém, ao mesmo tempo, acontece que este objeto chamado consciência ou inteligência, ele se esfarela e desaparece da nossa mão, tão logo nós tentamos examiná-la em si mesma, sem o objeto ao qual ela está se referindo. Então, isso quer dizer que o conhecimento da inteligência por ela mesma é apenas a reflexão sobre o conhecimento que ela obtém de um objeto. Ou seja, havendo um objeto, a inteligência se dirige a ele e eu posso refletir, refazer, vamos dizer, a operação da inteligência que chegou de algum modo a captar esse objeto e perceber o que eu fiz durante esse processo. Por isso que ele diz que conhecer a inteligência é somente exercê-la. Ela não pode ser conhecida como objeto ou como coisa. Mesmo porque ela é uma das formas fundamentais da nossa própria presença e ação no mundo. Quando nós dizemos que nós estamos no mundo, o que nós queremos dizer? Que estamos nele fisicamente? Eu digo, bom, se estivéssemos nele só fisicamente, jamais saberíamos disso. Não há nenhum animal que saiba que existe um mundo, um universo, um ser. O animal não tem isso, ele só tem, vamos dizer, o conjunto de estímulos que estão presentes. Fora do estímulo presente, não existe mais nada para ele. é aquilo que aquele biólogo von Uexküll chamava de o Umwelt, o mundo em torno. Quer dizer, o bicho só existe no mundo em torno dele. A passo que nós não, nós estamos em face, vamos dizer, de todo o ser, quer dizer, com toda a sua infinitude e complexidade, mas nós estamos, não podemos estar nele só fisicamente. Estar nele significa ter consciência dele. Então, a nossa forma de presença é consciência e é inteligência. Tá certo? Agora, acontece que aqui existe uma grande possibilidade de erro por causa desse paralelo que ele faz com a luz. Ele diz: bom, a luz, em primeiro lugar, parece que ela nos ilumina o mundo e nos mostra a presença do mundo. Porém, mais adiante surge a ciência física e acaba discutindo se a luz não é a própria substância da matéria. Paralelamente a isso, acontece que, em geral, a filosofia da consciência, como acontece, vamos dizer, com Descartes, com todos os filósofos idealistas, ela começa por examinar a consciência como uma luz que se projeta sobre o mundo, mas, no fim, ela diz: espera aí, a consciência parece ser a própria substância do mundo. Então, isso é, o mundo se reduz à consciência. Então, esse é um risco permanente e é o risco do qual o Lavelle escapa brilhantemente. Ah, um outro, uma outra. Você vê que ele está empilhando, né, tensões dialéticas em cima de tensões dialéticas. Cada linha praticamente tem uma nova. E aqui tem mais uma. Ele diz que a filosofia então parece consistir eminentemente num método, tá certo? Mas o que é o método? É o caminho que você segue para chegar a uma conclusão doutrinal, tá certo? Então, o método seria apenas um meio e a doutrina, ou seja, as conclusões substantivas, seriam o conteúdo da filosofia. Só que isto nunca acontece, porque na filosofia as conclusões não são separáveis do método. Tá certo? E as conclusões são, na verdade, são a justificação do método. Então, não se trata de você chegar a conclusões doutrinais, tá certo? Definitivas e que possam se colocar perante você como se fosse um objeto, tá certo? Mas se trata de exercer a inteligência, tá certo? E reconhecer nesse exercício da inteligência o nosso verdadeiro modo de presença no ser, tá certo? E, portanto, a presença do ser como um dado do qual nós não podemos escapar. Proposição 4. O método filosófico busca na subjetividade a razão de ser da objetividade. Mas como devo exercer minha atenção? Que direção devo lhe dar? O mundo que tenho diante dos olhos me revela mesmo a presença de um mundo do qual não conheço os limites, no meio do qual está situado um corpo que chamo de meu, o qual se distingue dele e parece e permanece sempre em relação com ele. Desde que a minha atenção se aplique a esse mundo, ela constitui a ciência, que é a obra da inteligência. Mas o que a filosofia busca é precisamente a significação desse mundo que tenho diante dos olhos e cujo mistério posso dizer que cresce à medida que o conheço melhor. Esse sentido é invisível, ele depende somente do meu pensamento. Não tem existência senão dentro de mim mesmo, num ato cujo cumprimento, ou melhor, talvez cuja realização, depende de mim, e que conserva sempre um caráter de subjetividade irremediável. A subjetividade aqui não é a dos meus estados de alma, que permanece sempre subordinada ao corpo. É a do espírito mesmo, enquanto capaz de dar um sentido a todas as coisas, incluindo meus estados de alma mesmas. A filosofia busca sempre na subjetividade a razão de ser da objetividade. Ou seja, quando eu pergunto o sentido do mundo jamais, o sentido do universo, o sentido do ser, tal, é uma coisa que jamais vai me ser dada fisicamente. Ela não pode aparecer dentro de nós como aparece uma montanha, uma estátua, um animal. Portanto, é algo que só se realiza na minha inteligência, na minha subjetividade. Tá certo? Porém, ele esclarece: primeiro, não se trata da subjetividade das emoções ou da subjetividade dos sentimentos, que estão sempre vinculados ao corpo. Ou seja, esta seria, vamos dizer, a subjetividade no sentido privativo ou no sentido diminutivo da coisa, no sentido que nós dizemos aquilo que é somente subjetivo. Por exemplo, o indivíduo está com medo de uma coisa que não existe, ele imagina que tem um jacaré embaixo da cama, e nós dizemos, objetivamente, não há nenhum jacaré, isso é apenas uma sensação subjetiva, uma emoção subjetiva. Então, a subjetividade no sentido privativo, não é dessa subjetividade que ele está falando. Ele está falando da subjetividade como o único lugar onde eu posso encontrar a ideia do sentido do universo e, portanto, o fundamento de toda a objetividade. Então, não é a subjetividade na qual o filósofo idealista se refugia, negando a objetividade ou a consistência do mundo, para afirmar o seu eu como, vamos dizer, o quadro, a moldura de tudo que existe, tá certo? Mas é uma subjetividade na qual eu encontro a objetividade do mundo como uma experiência inegável. Ou seja, eu penetro na minha subjetividade e lá dentro eu vejo que essa subjetividade não se basta a si mesma. Que ela precisa de um mundo objetivo, de um mundo que não foi ela que criou. Tá certo? Então, reporta-se lá atrás ao que ele disse, vamos dizer, da experiência incontornável. Então, dentro da subjetividade, eu encontro o quê? O primado do eu, como se encontra em Descartes, ou encontra em Fichte. Não. Encontra-se a objetividade de um mundo do qual eu não posso escapar. Mas esta objetividade só se manifesta na minha subjetividade. Porque se ela aparecer somente objetivamente, somente de maneira externa, ela não se impõe a mim de maneira alguma. Aquilo que me acontece de fora pode ser sempre negado. Quer dizer, os acontecimentos podem estar indo numa direção e a minha subjetividade vai para outra, completamente diferente. Se eu estou simplesmente reagindo aos fenômenos de maneira emocional, portanto vinculada ao corpo. Por exemplo, as experiências desagradáveis ou dolorosas, a nossa mente pode fugir dela. Por quê? Porque ela está sendo conduzida não pelo desejo de conhecimento, não pela inteligência, mas pelas necessidades da subjetividade emocional, que é, no fim das contas, corporal. Mas se, ao contrário, a sua reação for baseada na inteligência, ou seja, no desejo de conhecer a verdade, então você inevitavelmente chegará a reconhecer dentro da sua subjetividade a radical insuficiência dela e, portanto, a necessidade absoluta, vamos dizer, do mundo objetivo no qual você existe, não só fisicamente, tá certo? Mas você existe como ser agente e parcialmente criador, ou seja, você é o sujeito dos seus próprios atos, mas aonde você exerce esses atos? Se não houvesse mundo algum, os seus atos, a sua conduta não faria o menor sentido. Tá certo? E você nem sequer poderia tomar conhecimento deles. Não é isso? Então, você imagina, por exemplo, ele dá o exemplo de você mexer o dedo mindinho. Ele dá esse exemplo, acho que num outro livro, acho que na Presença Total ou no Deletre. Diz muito bem: se não houvesse um mundo, um espaço externo no qual você mexe o dedo mindinho, também não haveria sensação muscular de mexer o dedo mindinho. Tá certo? E você não saberia que mexeu nada. Portanto, o simples fato de você mexer o dedo mindinho, tá certo? Já prova para a sua subjetividade a objetividade do mundo no qual você está e dentro do qual você está agindo e se realizando. Então, a regra é realmente infalível. Busca na subjetividade a razão de ser da objetividade. Proposição 5. A reflexão é a demarche intelectual pela qual o sujeito funda na experiência efetiva de si mesmo a possibilidade de toda a experiência interna ou externa. Essa palavra demarche é uma palavra francesa intraduzível que foi adotada no português. Muita gente adota, podemos considerar uma palavra integrada já na língua portuguesa. Então, o que é a demarche? É um conjunto de procedimentos. Então, a reflexão é um conjunto de procedimentos intelectuais pelos quais o indivíduo funda na experiência efetiva de si mesmo a possibilidade de toda a experiência externa ou interna. Estávamos lidando agora mesmo com uma inteligência que buscava atingir um objeto e mesmo fazer da totalidade do ser um objeto para ela. Agora, ela deve desviar-se do objeto tal como está dado numa experiência exterior, a fim de buscar uma experiência interior que possa fundar esse objeto e dar-lhe a sua significação. Sobre que incidirá, por sua vez, essa experiência? Incidirá sobre um objeto secreto e que não tivesse existência senão só para nós? Mas é evidente que essa experiência não seria mais instrutiva do que a anterior. Ela seria incapaz de nos dar o sentido, isto é, de justificar-se, bem como de justificar a experiência que havíamos abandonado. Não pode ser senão a experiência da subjetividade mesma, definida como a condição sem a qual não haveria para nós nenhuma experiência, nem externa, nem interna. Aí não está somente o enunciado de uma condição formal e puramente lógica, sem a qual nenhuma experiência me apareceria como possível, mas uma experiência real, que é não a de um objeto novo, mas aquela que o sujeito adquire de si mesmo, isso é, da sua própria ação subjetiva, na medida em que ele sustenta toda a experiência que possa chamar de sua. E é a essa demarche pela qual a inteligência, em vez de olhar para a frente em direção ao seu objeto, olha para trás em direção ao sujeito dessa experiência, que damos o nome de reflexão. Quer dizer, a reflexão significa você dobrar-se duas vezes. Uma vez você se dobrou em relação ao objeto, ou seja, você concedeu a sua atenção a ele, e em seguida você concede a atenção a si mesmo como sujeito ativo dessa experiência na qual você apreendeu o objeto. Então, e ele ressalta aqui que essa experiência subjetiva não pode se dar sobre um objeto secreto que tivesse existência somente para nós, ou seja, não pode incidir sobre a subjetividade no sentido diminutivo ou privativo. Tá certo? Então, onde é a própria experiência da objetividade do objeto, ela é encontrada no mais íntimo da nossa subjetividade, ou seja, onde você confessa, vamos dizer, a presença do mundo e a sua presença no mundo como experiência incontornável. Ou seja, não é uma necessidade lógica, ele não está postulando aqui uma tese de que existe um mundo objetivo, de que nós estamos nele. Ele está dizendo simplesmente que nós temos esta experiência e não temos como escapar dela. Tá certo? Se você lê isso apenas como uma proposição lógica, você pode discutir isso indefinidamente. Uma mera proposição lógica é uma relação puramente abstrata, formal, que foi desligada da experiência originária da qual ela apareceu. Mas, uma vez desligada, a proposição pode ser objeto de infinitas discussões. Você pode até colocar a coisa num computador, tá certo? E aquilo pode surgir milhares de objeções e nunca mais acabar a discussão. Então, eis aí por que a análise lógica não é o método da filosofia, não pode ser o método da filosofia. Ela pode ser um auxiliar, evidentemente, desde que você entenda que a análise lógica se dá sobre um fundo de experiência individual incontornável. Quer dizer, a análise lógica só vale quando ela é não um método em si mesma, mas a mera expressão da reflexão, ou seja, do ato do filósofo, do sujeito cognoscente, dobrar sobre si mesmo e reencontrar dentro de si mesmo, na sua própria experiência, a mais individual possível, a exigência incontornável da presença do mundo e da sua presença no mundo. Estão entendendo? É bonito, não é? Então aqui diz: aí está não somente o enunciado de uma condição formal e puramente lógica, sem a qual nenhuma experiência me apareceria como possível. Ou seja, não se trata apenas de você afirmar como proposição lógica que sem subjetividade não há objetividade, mas trata-se de você reconhecer isto na experiência efetiva que você tem do conhecimento. Portanto, vamos dizer, a filosofia do Louis Lavelle é um constante exercício psicológico de retorno sobre si mesmo e de reconhecimento das condições reais em que se dá a experiência. Filósofos que são treinados numa outra tradição, uma tradição da escola analítica, nunca fazem este exame. Eles lidam somente com proposições lógicas, como se eles não estivessem ali. Então, eles, de certo modo, eles não têm compromisso com a realidade da sua experiência. Eles podem dizer qualquer coisa, desde que seja, de algum modo, desde que não seja ilógica, desde que não tenha contradição. Tá certo? Como, por exemplo, quando Ludwig Wittgenstein diz: os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. Para que fosse assim, seria preciso que você soubesse falar antes de você conhecer o mundo. Não é isso? Quer dizer, se no meu mundo só existe aquilo que eu sei falar, como que eu aprendi a primeira palavra? Né? Como, vamos dizer, mera proposição lógica, ele pode perfeitamente colocar isso dentro do seu tractatus e continuar raciocinando a partir daí. Por quê? Porque não fez a reflexão. Não se perguntou como foi que isso aconteceu comigo. Né? Então, se fizesse esse exame, você viria, bom, eu não nasci sabendo falar, mas para que eu aprendesse a falar, tá certo? Eu precisei tomar consciência de uma linguagem. Não fui eu que inventei a linguagem, então foi alguém de fora que me trouxe a linguagem. É isso? Esse alguém de fora não era um elemento da minha linguagem, era um elemento do mundo, prévio à minha linguagem. Ou seja, o fato de eu ter aprendido a falar prova que essa tese é inviável na experiência, embora, logicamente, ela não seja contraditória. Tá certo? Então, vejam vocês, a análise lógica, sobretudo a busca de contradições lógicas, é um traço da inteligência adolescente. Sobretudo adolescente é o negro que aprendeu já a linguagem não apenas como meio de comunicação com o mundo material em torno, com o ambiente imediato, mas como um meio de atuação social, como um meio de exercício do poder. Então, o senhor está deslumbrado com aquela nova capacidade, quer dizer, ele pode persuadir os outros a fazer o que ele quer. Tá certo? Então, para ele, a lógica é tudo, mesmo que ele não tenha aprendido nada de lógica. Então, vamos dizer, essa hipersensibilidade que as pessoas têm a contradições é um traço de inteligência adolescente. Tem uma inteligência mais madura, ela entende que, às vezes, mesmo quando há uma aparente contradição lógica, pode haver uma coerência ontológica, uma coerência existencial, pelo simples fato de que a experiência real, efetiva e veraz foi expressa de maneira inadequada. O que acontece com muita frequência na filosofia. Aliás, acontece justamente com os maiores filósofos. Por quê? O maior filósofo é um sujeito que descobriu uma coisa que os outros não sabiam direito, ou que está dizendo algo que os outros não conseguiram dizer. Então, ele é o primeirão. Como é o primeiro, ele não tem muita prática de dizer aquilo. Então, pode dizer de uma maneira inadequada. Você vê, quando você lê Aristóteles, qualquer manual de lógica de Aristóteles, qualquer estudo sobre a filosofia de Aristóteles, explica Aristóteles melhor do que Aristóteles. Mas é lógico que tem que ser assim. É? Quer dizer, Aristóteles desbravou um terreno, abriu o terreno. Bom, depois a gente examinou aquilo milhares de vezes. Né? Então, naturalmente, a gente sabe explicar aquilo de uma maneira mais adequada, né? A partir da descoberta pioneira dele. Então, onde a contradição lógica em si não tem muita importância. O que vocês têm que desenvolver é este senso, vamos dizer, do que ele chama da experiência incontornável. É quando você percebe que certa experiência é de um certo jeito e não tem como não ser desse jeito, ali que você está próximo da realidade. Ainda que você não saiba exprimir isso de maneira logicamente adequada, ou mesmo que você exprima de maneira logicamente errada. Tá certo? E é por isto mesmo que, por exemplo, a expressão literária da experiência pode nos ser útil. Porque, note bem, o poeta, o romancista, o dramaturgo, quando ele coloca uma situação humana, ele não está afirmando a universalidade daquela situação. Ele não está afirmando a universalidade porque ele não pode fazer isso. A universalidade não pode ser expressa em clave narrativa ou em clave analógica. Só pode ser expressa em termos de tese filosófica. Então, se ele está simplesmente narrando, então ele não está dizendo que as coisas acontecem assim e tendem a acontecer assim em todos os casos. Ele está dizendo apenas que aconteceu assim. Tá certo? Porém, se você penetrar intelectualmente o sentido daquela experiência, você percebe imediatamente quais são as condições em que aquela experiência terá de se repetir tal e qual. Ou seja, é você que percebe e não o autor que você está lendo. Ou seja, Você, na hora que você lê, você já capta o sentido daquela situação mais filosoficamente do que o autor a expressou. Tá certo? Então, mesmo que a expressão dele não seja logicamente suficiente, é já numa clave de universalidade lógica que você vai captar aquilo. Tá certo? Então, isso quer dizer que para o leitor, né, então figuras como Hamlet ou Dom Quixote adquirem uma universalidade, né, na apreensão intelectual que você faz disso. Tá certo? Bom. Proposição 6. O sujeito absoluto é ao mesmo tempo a condição do sujeito em geral, do sujeito individual e do acordo entre eles. Esse sujeito mesmo não pode ser confundido com a inteligência, se bem que a inteligência seja suportada por ele, ou sustentada por ele, talvez fosse melhor. Bem diversamente, é verdade, daquela experiência da qual ele mesmo era o centro. Pois essa inteligência, embora sempre exercida por mim, é em mim aquilo mesmo pelo qual me conheço, me situo e me ultrapasso. Por isso, ela não se contenta com descobrir o sujeito da experiência. Ela busca o sentido dele. Há nele muitos caracteres que lhe escapam e que ela busca aprofundar. Esse sujeito lhe revela sua limitação na medida em que ele não seja ainda senão sujeito psicológico e centro de uma perspectiva que não pertence senão a ele só. Um sujeito tal não é senão a determinação do sujeito em geral, posto nele sob uma forma concreta, mas que é a condição de possibilidade de toda experiência, e não somente de tal ou qual experiência. Mas mesmo isso não pode nos bastar, pois ainda se coloca a questão de saber por que há assim sujeitos diferentes que possam se tornar o centro não somente de uma perspectiva individual, mas mesmo de uma perspectiva qualquer. Isso leva-me a colocar um sujeito absoluto, que é não somente condição da existência do sujeito em geral, como o sujeito em geral era a condição do sujeito individual, e como o sujeito individual era o sujeito da minha experiência concreta, objetiva e subjetiva, mas a condição, ao mesmo tempo, do sujeito em geral, do sujeito individual e do acordo entre eles. Então ele diz o seguinte: na medida em que eu percebo a minha experiência, eu sou um sujeito psicológico, sujeito no sentido restritivo. Tá certo? Então ele diz: eu não posso reduzir a minha inteligência a este sujeito, porque a inteligência transcende o sujeito. É isso? É ela que vai me dar o sentido da minha própria experiência e não apenas repetir a minha experiência, repetir ou expressar a minha experiência. Tá certo? Então, isso quer dizer, no mesmo instante em que você faz a reflexão, você já se transcendeu como sujeito psicológico. Você não é apenas sujeito psicológico, você é, vamos dizer, o sujeito, o detentor e sujeito da sua inteligência que compreende, absorve e transcende aquilo. O simples fato de você perceber que sua experiência subjetiva é subjetiva, tá certo? Nesse momento você já transcendeu as suas limitações de sujeito psicológico. Isso, por exemplo, você tem, vamos dizer, um temor ou uma desconfiança, e você mesmo percebe que esse temor, essa desconfiança é injustificado objetivamente. Né? Foi a inteligência que refletiu sobre isto e percebeu a limitação da sua experiência individual. Então, isso quer dizer, a inteligência já se coloca acima do sujeito. Porém, note que ele vinha falando de que toda esta operação de reflexão e toda esta operação de inteligência se dá na subjetividade. Então ele já não está falando somente do sujeito individual. Ele está colocando acima dele a noção de sujeito em geral. Tá certo? Mas a de sujeito em geral também não bastaria, porque seria apenas a coleção de todos os sujeitos. Tá certo? Então ele está falando de uma espécie de subjetividade absoluta, que é, vamos dizer, o campo onde se exerce a inteligência. Então, compreenderam isso? Proposição 7. Há uma experiência do sujeito absoluto, como há uma experiência do sujeito em geral e uma experiência do sujeito psicológico. Não se deve afirmar que um sujeito tal não seja objeto de nenhuma experiência, ou seja, o sujeito absoluto. Pois pode-se dizer que a filosofia sofreu sempre da limitação de sentido da palavra experiência, que se quis aplicar somente ao conhecimento sensível do objeto material ou, a rigor, de nossos estados de alma. Mas há uma experiência do sujeito psicológico sem a qual eu não poderia dizer eu, e nem mesmo meu corpo, já que o meu corpo não se distinguiria de nenhum outro objeto, e que esses objetos seriam postos como objetos sem que eu pudesse dizer que sou eu quem os percebe. É? Ou seja, o simples fato de você colocar em ação um eu, já imediatamente informa você que essa experiência transcende o sujeito psicológico no sentido privativo ou diminutivo. Por quê? Vamos dizer, um animal também tem essas experiências, tem experiências psicológicas, né? Mas, no entanto, ele não pode dizer eu. Ou seja, ele não tem a consciência de que essas experiências pertencem a ele como sujeito inteligente, como sujeito consciente. Ou seja, ele não tem consciência, vamos dizer, da necessidade, da inteligência para iluminar a sua experiência. Quer dizer, ele está restrito, está circunscrito ao campo da sua experiência subjetiva. Do mesmo modo, há uma experiência do sujeito em geral, sempre associada ao sujeito individual que a preenche. Bom, nós não estamos falando aqui sujeito em geral, toda hora que nós falamos sujeito, subjetividade, nós estamos usando um termo genérico e nós compreendemos do que estamos falando. Tá certo? Portanto, note bem, falamos sujeito individual, mas para falar dele, nós já temos que necessariamente ter a noção do sujeito em geral, ou seja, de todo e qualquer sujeito. Tá certo? Do mesmo modo, há uma experiência do sujeito em geral, sempre associada ao sujeito individual, que a preenche, por assim dizer, com suas experiências particulares. Mas sem uma experiência tal, eu não poderia nem me considerar a mim mesmo como sujeito verdadeiro. Isto é, como uma possibilidade de que as ações da minha liberdade e os acontecimentos em minha vida não cessam de determinar, nem entrar em relação com outros sujeitos que existem como eu, se bem que com outras determinações. Há, por fim, ou seja, se eu não tivesse uma experiência de sujeito em geral, eu não saberia que eu mesmo sou sujeito de tais ou quais experiências, muito menos poderia entender que outras pessoas são sujeitos das suas respectivas experiências, vamos dizer, que têm, vamos dizer, uma estrutura cognitiva semelhante à minha, mas com outras determinações, quer dizer, outras características individuais diferenciadoras. Por exemplo, idade, o tamanho, experiência, cultura, etc, etc, etc. Há, por fim, uma experiência do sujeito absoluto, ligado ao qual me experimento a mim mesmo, sempre, mas sempre desigual, sujeito em relação ao qual minha atividade é sempre recebida, que não cessa jamais de me fornecer e ao qual permaneço constantemente presente para estar presente a mim mesmo. Há aqui uma passividade da qual se pode dizer que é de sentido inverso àquela da experiência externa, já que esta me puxa incessantemente para fora de mim mesmo, ao passo que aquela aumenta incessantemente minha intimidade a mim mesmo. Ou seja, a esfera do sujeito absoluto é a esfera na qual existe a veracidade. Você só pode falar de veracidade da experiência no plano do sujeito absoluto, porque se fosse apenas o sujeito em geral, pode ser tudo uma ilusão coletiva. Não é isso? Mas, se fosse tudo uma ilusão coletiva, eu não poderia sequer estar falando disto. Portanto, todos nós temos a experiência do sujeito individual, no sentido psicológico, a experiência do sujeito em geral, no qual, inclusive, eu me comunico com outros sujeitos, e a experiência do sujeito absoluto, que é a esfera da veracidade. Estão entendendo? Proposição 8. O verdadeiro método em filosofia consiste na análise, pelo eu, de uma experiência total da qual ele faz parte. Que não se diga que tal experiência é impossível e que o próprio do eu é permanecer sempre encerrado nos seus próprios limites. Isso não é verdade. A maior dificuldade para a inteligência é, ao contrário, a de fixar os limites mesmos do eu. Sem dúvida, eles são singularmente móveis. O próprio da experiência do eu é colocar-se sempre em relação com coisas que são diferentes dele, com o seu corpo e, por intermédio deste, com os corpos que não são o seu, com ideias das quais se pode dizer que ele as pensa, mas que não são ele, com uma atividade que o ultrapassa e que ele sofre ao mesmo tempo que a exerce. Há, portanto, formas bem diferentes de experiência, mas elas todas têm o mesmo caráter, é que colocam o eu em relação com um todo do qual ele faz parte, que se opõe a ele, mas no qual ele se inscreve, que não cessa de o alimentar mais ainda do que o limita. A mais sutil dessas experiências é a da relação do meu ato próprio com o ato mesmo que o funda, e do qual se crê com demasiada frequência que, se é exterior a mim, não é nada mais que uma coisa ou uma hipótese que não verifico. É um pouco como se eu sustentasse que não tenho nada mais que a experiência do meu corpo e que não posso ter experiência do mundo. Mas, como não apreendo meu corpo senão no mundo, não apreendo meu ato próprio senão em relação a um ato que me está presente, do qual participo sempre imperfeitamente e que não é meu, se bem que eu receba dele a potência mesma que tenho de agir e de fazer minhas todas as espécies de experiências, até aquela que tenho dele em suas relações com aquilo que sou. Aí está, sem dúvida, a experiência mais alta que eu possa fazer, para além da qual não subo. Ela constitui o ápice e o coração da metafísica. Depende de nós jamais esquecê-la. Todas as experiências particulares derivam dela. É a sua chave de abóbada. Assim, a filosofia mesma nos revela seu verdadeiro método, que é a análise da totalidade da experiência e das relações que unem entre si suas diferentes espécies. Ou seja, no ato da minha inteligência, que apreende a minha presença no mundo, eu me percebo como expressão do ato do ser que me transcende e dentro do qual eu estou. Ou seja, se esse ser do mundo, né, que eu percebo, existisse somente em potência, eu não poderia perceber. Não se pode dizer que eu esteja em ato, a minha consciência está em ato, enquanto o mundo em volta está em potência. Não. O mundo está em ato, ele está presente efetivamente e não apenas em potência, tá certo? Então, é este mundo em ato que, como diz ele, me fornece a mim mesmo. É pelo fato, vamos dizer, de eu agir num mundo real, como quando eu mexo o dedo mindinho, tá certo? É pelo fato de eu estar agindo num mundo que eu me percebo a mim mesmo. Quer dizer, um eu solipsístico, separado de tudo, não poderia ter a menor consciência de si. E isso, vamos dizer, é um paradoxo, como a filosofia idealista, com a filosofia da consciência, pode ter chegado, vamos dizer, a um idealismo subjetivo. Porque na hora que você entra no idealismo subjetivo, onde só existe você, é a mesma coisa que dizer que você não existe de maneira alguma. Quando Descartes diz, né, que o único conhecimento que ele tem, vamos dizer, é o da sua própria consciência, vamos dizer, isto não é tanto um erro filosófico quanto isto é uma mentira existencial. Então, este eu subjetivo que afirma, vamos dizer, o seu próprio primado sobre o mundo, né, certo? Ele já se desmente a si mesmo na mesma hora, porque isso contradiz a experiência efetiva que ele está tendo. Quer dizer, é num mundo efetivo, num mundo em ato, tá certo? Que você se reconhece a si mesmo. Então, ele diz: eu não apreendo o meu corpo senão no mundo. Isso é uma coisa fundamental. Eu não posso perceber o meu corpo solto no espaço, sem nada em torno. Existe um nada. Então, onde está o meu corpo? Tá certo? Ter um corpo é ocupar um lugar no espaço. Então, portanto, está afirmando a existência externa do espaço. Portanto, também é um erro supor que o espaço seja uma forma subjetiva, uma forma a priori da minha consciência, como diz Kant. Ele não poderia ser isto. Se ele fosse isto, eu não poderia me perceber jamais. Quer dizer, eu só posso me perceber porque eu estou num mundo que existe em ato. E dentro do qual eu também ajo, de tal modo que eu posso distinguir o que é a ação minha e o que é o ato do mundo que está presente. Se eu não pudesse distinguir isto, eu não perceberia nada. Ou seja, se eu não sou capaz de perceber, primeiro, que eu sou diferente do mundo, e segundo, que eu estou dentro dele, ou seja, eu estou unido e separado do mundo ao mesmo tempo. Se eu não pudesse perceber isso, eu não perceberia coisa nenhuma. Então, vamos dizer, esta é a verdadeira originalidade da filosofia do Louis Lavelle, que dentro do mais íntimo da experiência individual, ele reencontra, vamos dizer, a objetividade, a presença do mundo. Bom, vamos parar por aqui e fazer uma pausa. Daqui a pouco a gente volta. Então vamos lá. Aqui tenho várias perguntas, algumas referentes a esta aula, outras a aulas anteriores. Aqui primeiro tem Tiago do Nascimento Tchapievski. Diz, para mim seria impossível para Oliver Sacks, que nós nos referimos a outra aula, que ele só reconheceria tal fenômeno se, ao ter uma experiência dele com Deus, se tivesse sua vida mudada em consequência desta. Estou errado? Mesmo essa experiência não precisa mudar necessariamente nada, porque o sujeito sempre tem a liberdade de negar o que ele mesmo experimentou. Senão, aliás, esta capacidade de negar a experiência é uma das capacidades fundamentais do ser humano. Eu até escrevi sobre isso num artigo a respeito de Hegel, uma lição de Hegel. Diz, a capacidade de você negar todo o universo existente, tá certo? E você ficar somente, vamos dizer, com o eu, essa é uma capacidade fundamental do ser humano, embora seja extremamente perigosa. Mas com relação a Oliver Sacks e outros tipos, assim, o curioso é que eles se recusam absolutamente a estudar todo o material que existe sobre manifestações de Deus no mundo. Eles não conhecem nada, nada, nada e não querem conhecer. Então, se você não tem os fatos, meu filho, você pode pensar o que você quiser. Então, significa o seguinte: este ateísmo militante que tem aí, ele é todo charlatanismo, do começo até o fim. É só charlatanismo, não é mais nada. Então, por exemplo, esse Oliver Sacks, ele vai falar de experiências alucinatórias vividas por um sujeito na igreja evangélica de Vila Nhocunhé, você está entendendo? Eu digo, bom, por que ele não pega logo o Padre Pio, né? Não pega um caso como esse dessa Maria Valtorta, a senhora que é a mulher que viveu na cama, ela levou uma pancada nas costas, ficou imobilizada durante muitos anos, era uma senhora sem nenhuma instrução, mal tinha terminado o ginásio, na casa dela que não tinha 3 livros. E ela então recebe a revelação, a narrativa da vida de Cristo por ele mesmo. Quando saiu isso, é um negócio imenso em 10 volumes. O Observatório Romano disse: ah, essa é apenas uma biografia romanceada de Jesus Cristo e está cheia de erros históricos, etc. Só que daí formaram uma comissão, começaram a investigar e verificaram que havia pelo menos 10 mil indicações precisas de ordem geográfica, geológica, botânica, endereço das pessoas, usos e costumes, traje, alimentação, etc., etc. Uma coisa que, se a mulher tivesse passado 100 anos estudando, ela não teria erudição suficiente para conseguir tudo isso. Falei, bom, então bota isso na mão do Richard Dawkins. E agora é o seguinte: você lê isso aqui e você desmente, né? Ou pega a vida do Padre Pio e fala, bom, você vai estudar cada caso e você vai desmentir. Eles nunca pegam isso, né? Então, a coisa fica, vamos dizer, num nível de refutação de crenças populares. É o máximo que eles vão chegar. Crenças populares que eu também refutaria, evidentemente, né? Então, eu não vejo nem necessidade de discutir com esses indivíduos. Eu tenho que simplesmente xingá-los, né? Falar, cala a boca, burro, vai embora, você é um analfabeto, metido, charlatão, vigarista. E assim por diante, outros palavrões que lhe ocorram. Não merece respeito nenhum, não é para discutir educadamente com esse sujeito. Fala, olha, primeiro você vai para casa e estuda o material, depois você volta e vamos conversar. Agora, para você estudar o material, vai uns 30, 40 anos. Como você não vai fazer isso jamais, eu não tenho o que discutir com você. A atenção que se dá ao Richard Dawkins é um absoluto escândalo. Escândalo, porque é um vigarista completo, né? Você vê, durante toda a minha vida, eu me abstive de estudar teologia propositadamente. Eu falei, eu não quero entrar na coisa por este viés. Eu quero entrar pelo viés, mas experimental, pelo viés dos fatos. Os fatos que eu puder estudar historicamente e o que eu puder constatar por mim mesmo. E só isto. E até hoje a minha posição é essa. Eu não entro em discussões teológicas, eu não tiro deduções a partir dos livros revelados, eu não me baseio jamais na doutrina da Igreja. Nunca, nunca. Eu vejo no fim, quando eu cheguei lá, as minhas conclusões, eu vou ver se elas conferem com a doutrina da Igreja, mas só no fim. Porque isto para eu ter certeza que eu não estou tendo uma visão enviesada das coisas. Tá certo? Eu reconheço que a minha abstinência teológica foi uma deficiência sobre certos aspectos, mas do ponto de vista de eu ter mais segurança do que eu estou fazendo, para mim foi muito bom. Aqui o Guilherme Montoro Melim pergunta: o senhor pode passar o nome do rapaz que escreveu a monografia ou tese desenvolvendo o tema exposto no seu tema, o que é o direito? O livro chama-se Uma Teoria do Discurso Constitucional e foi escrito por Luiz Virgílio Dalla Rosa, Dalla com dois L's. Henrique Alexandre: olá, professor, tudo bem? Só tenho a agradecer o seu maravilhoso trabalho. Obrigado. Sou aluno novo e fico cada vez mais surpreso e fascinado com o decorrer das aulas. No livro da História da Literatura Ocidental, Carpon nos diz que o gênero da autobiografia nasce no início do século XX, com Georg Mich no History of Autobiography. Não, o gênero não nasce com Georg Mich. O que nasce ali, vamos dizer, é a descrição histórica do gênero. Esse é um livro de uma importância extraordinária, inclusive para ver, vamos dizer, essas variações da subjetividade que o Louis Lavelle se refere. Esse livro documenta isso de uma maneira maravilhosa. Douglas Pelegatti: professor, poderia explicar melhor a aproximação entre a reflexão tal como posta por Louis Lavelle e a da filosofia católica, sobretudo tomista, no sentido comum medieval e do senso comum medieval e da iluminação em Agostinho? Isso é prematuro para a gente inventar. Nós mal acabamos de arranhar o negócio da metodologia do Louis Lavelle. Então, primeiro que gostaria de entender o que o Louis Lavelle está dizendo e comparações ficarão para depois, né? Eu gostaria, inclusive, de continuar. Na medida do possível, continuar com esse livro, idealmente até o fim, não prometo isso, mas vou tentar alguma coisa nesse sentido. Então, evitar as perguntas prematuras, eu acho que é bastante, bastante razoável. Existe uma outra pergunta aqui também, mais adiante, que eu não gostaria de tocar agora, que é a do Juliano Matos. Eu não consegui aprender muito bem a necessidade ontológica do sujeito absoluto e Lavelle. Por que exatamente a verossimilhança se impõe sobre a tese do delírio coletivo? Eu digo, bom, se você fala delírio coletivo, você está falando do sujeito em geral. E quando ele fala sujeito absoluto, ele está falando da esfera do que ele chama experiência incontornável. Ou seja, que você não tem meios de negar, a não ser que você precisamente saia da esfera da experiência real e se coloque no plano das meras proposições lógicas. Daí você pode pôr tudo em discussão. Quando você pergunta aqui, em suma, o pensamento da natureza declara a incontornabilidade da constatação do real como um delírio coletivo, mais propriamente uma percepção comum, cuja referência está além do alcance. Como a dialética de Lavelle refuta isso? O uso da palavra refutação já mostra que você está colocando a coisa na esfera, vamos dizer, da discussão lógica. Eu sei que é um automatismo mental quase, vamos dizer, irresistível a gente fazer isso, a gente levantar esta pergunta, mas é prematuro e nós chegaremos lá no devido tempo. Mas note bem que a própria ideia, vamos dizer, de refutar teses está completamente fora daqui. Ele está se atendo, vamos dizer, a um processo inteiramente descritivo. Ele não está colocando, vamos dizer, teses doutrinais que devam ser discutidas, ele está fazendo proposições metodológicas, portanto, indicando um caminho, uma prática a seguir. No fim, você vai ver o que vai dar essa prática. Mas se você fala, vamos dizer, ele diz: perdoe a minha ignorância, mas eu associo muito essa concepção do real com a filosofia de Merleau-Ponty, ou com aquilo que me foi ensinado sobre ela no ensino médio. Assim, eu penso que o pensamento de Merleau-Ponty, que parte de uma desconstrução do esquema cartesiano do conhecimento, desemboca na conclusão de que, se nossa experiência se reduz à percepção, à aparência, então a essência do objeto, o noumeno que se põe, o fenômeno, é um mistério inapreensível ao sujeito em geral. Bom, se você for falar em refutação, eu mesmo já refutei isso anteriormente. A diferença entre essa distinção, esse abismo que se coloca desde Kant entre vamos dizer, a aparência e a coisa em si é absolutamente insustentável. Se você aceita isso por um único momento, a própria filosofia de Kant se torna absolutamente incompreensível. Porque se eu, quando vejo um objeto físico na minha frente, eu estou vendo apenas uma aparência e não uma coisa em si, então eu, quando leio a filosofia do Kant, eu estou lendo a filosofia do Kant ou apenas uma aparência fenomênica dela? Quer dizer, é uma coisa tão absurda, tão pueril, na verdade, que nem deveria ter sido jamais levantada. E segundo, essa questão, vamos dizer, também da diferença entre o fenômeno e a coisa em si, o Kant só chega a colocar isto porque ele jamais se lembrou de examinar a si mesmo como objeto. Ele só se vê como sujeito. Eu até mencionei a experiência, vamos dizer, do indivíduo que se afasta ou se aproxima, vamos dizer, de um espelho, né? Ele diz, bom, experimente afastar-se no espelho e aparecer maior no espelho. Se você puder fazer isto, você então terá algum motivo para levar a sério essa distinção entre a aparência e o número. E assim, porque eu já me referi a isso em outras aulas, não, acho que não preciso voltar. Eu não lembro exatamente em que aula, você me perdoe, mas essa questão já foi bastante explicada. Todos os filósofos que colocam, vamos dizer, entre parênteses, ou em dúvida, né, a objetividade do conhecimento humano, eles se colocam automaticamente acima da humanidade. Se colocam fiscais, dizem, vocês não podem conhecer isto, mais isto, mais isto, mais isto. E a pergunta é, como é que você sabe disto? Né? Quer dizer, que se eu não posso conhecer sequer os objetos, como eu posso conhecer os limites do meu próprio conhecimento? Para conhecer os limites do meu próprio conhecimento, eu preciso já tê-los transcendido, evidentemente. Em princípio, vamos dizer, não há limites para o conhecimento humano. Os limites são meramente empíricos. Esse é o limite do conhecimento que eu tenho, que você tem, que ele tem. Mas fixar quaisquer limites absolutos e definitivos para o conhecimento humano é uma tarefa absolutamente impossível e inviável. Tá certo? Inviável na prática e na teoria. Tá certo? Então, eu acho que entrar por este lado, vamos dizer, é aquele. Quer dizer, aquele velho vício que já vem, né, desde o Descartes. Quer dizer, você está buscando um fundamento doutrinal inabalável. Ou seja, você está procurando uma proposição universalmente válida que se imponha a todos os seres humanos. Ora, uma proposição universalmente válida não pode se impor a ninguém. Porque, como dizia Aristóteles, não existe verdade na proposição, só existe verdade no juízo, ou seja, na apreensão efetiva do significado da proposição, o que varia de indivíduo para indivíduo, tá certo? E que depende de uma série de condições psicológicas, empíricas, etc, etc. Então, mas se você entra por esse lado, não, eu quero uma proposição inabalável, você não vai encontrar, e daí você vai naturalmente chegar ou na tese do delírio coletivo, ou em algum outro tipo de idealismo subjetivo. Ou seja, a veracidade da coisa não pode ser buscada no nível da proposição. Não se trata absolutamente disto. Tá certo? Vamos dizer, a busca da veracidade tem que ser colocada no nível da confissão, ou seja, do sujeito individual real, que confessa o que ele sabe. Este é o máximo que nós podemos chegar. Se pudéssemos chegar, vamos dizer, a uma proposição universalmente válida e deduzir tudo mais, daí nós teríamos a ciência universal. Agora, você não ter a ciência universal de tudo não significa que você não possa ter o conhecimento de nada. E isso, vamos dizer, é, como dizer, uma desculpa, é um golpe de João sem braço para você negar o que você sabe. Quer dizer, como não há conhecimento universal, eu não posso ter o conhecimento universal de tudo, então eu estou aqui autorizado a dizer que não sei de nada e sempre me fazer de inocente. Né? Então eu não considero que este enfoque seja legítimo em hipótese alguma. E note bem que no tempo da filosofia grega, ninguém jamais tentou isto. Né? Quer dizer, os limites práticos do conhecimento, os limites empíricos do conhecimento, não podem ser transformados em limites doutrinais absolutos. Não tem como você fazer isto. Então, mas, justamente, a pretensão de um conhecimento universal absoluto começa na modernidade a partir de Newton. Na hora que eles acharam que a física de Newton era uma verdade universal, né, absoluta e terminal, então eles quiseram fazer a mesma coisa em filosofia. Só que acontece o seguinte: a física de Newton não era de maneira alguma universal e terminal, era uma coisa muito limitada e empírica. Então não precisamos nos preocupar com isso. Não é isso? Então, a mesma ideia de que, quando começa o Kant, a metafísica não alcançou aquele nível de certeza absoluta que a física alcançou com Newton. Mentira, Newton também não alcançou. Ninguém alcançou. Quer dizer, o nível de veracidade que nós podemos alcançar é sempre e necessariamente a verdade confessional. Mas, note bem, a confissão não tem que por que estar limitada ao sujeito individual no sentido psicológico, na medida em que ela se impõe como experiência incontornável, em que ela adquire o valor de universalidade, tá certo? Mas não tem valor universalmente explicativo, tem apenas um valor declarativo. Você diz, olha, as coisas são assim e não vejo como pode deixar de ser assim para qualquer ser humano, né? Isso que tenha, vamos dizer, um padrão de experiência similar ao meu. E eu não vejo por que passar disso aí. Se você mostrar alguma ciência que algum dia tenha alcançado, né, este nível de veracidade universal, absoluta e definitiva em qualquer coisa, a não ser na esfera puramente formal, e mesmo nessa há dúvidas e contradições, como se vê pelo Teorema de Gödel, então por que exigir da filosofia aquilo que ninguém pode fazer? Quer dizer, não é razoável, né? Carlos Wolff pergunta, o que você acha da chamada inteligência emocional? Falar de inteligência emocional é uma confusão de termos. Nós só podemos falar de inteligência na medida em que há um acesso à verdade. É isso. Agora, as funções psicológicas nas quais nós nos apoiamos, que são, vamos dizer, a memória, a emoção, o raciocínio, etc., etc., são apenas ferramentas operacionais. E elas não têm valor em si mesmo. O valor dela depende do que ela consiga captar da verdade do objeto. Então, só a partir deste momento onde existe o acesso a uma veracidade, que se pode falar de inteligência. Né? Porque, vamos dizer, se você perguntar quanto vale como instrumento cognitivo o raciocínio? O raciocínio vale mais do que a emoção? Eu falo, não, você chega ao erro pelo raciocínio, como chega pela emoção do mesmo modo. Então, ele descobrir que existe, vamos dizer, uma espécie de raciocínio emocional, não quer dizer que seja uma inteligência emocional. Você pode falar de inteligência emocional quando, vamos dizer, as suas emoções estão tão bem afinadas que elas captam a verdade da situação. Mas isso, na verdade, é bastante raro. Não é isso? Então, no, na minha apostila Inteligência, Verdade e Certeza, eu já expliquei isso aqui. Procura lá na minha quadra, você vai encontrar. Você tem uma pergunta, diga aí. Tem uma pergunta aqui. É de 28 de maio de 2008, a aula sobre Kant. São duas aulas, se não me engano. Essa e a seguinte. 28 de maio de 2008, aula sobre eu Kant. Tenho 6 páginas de transcrição e não terminei. Se for útil, eu posso terminar. É, aqui o Rafael Ah, mas se bem que é do curso, deve estar já transcrita faz tempo. Eu acho que essa aula está transcrita. Qual é a data? 8 de maio de 2008. 28 de maio de 2008, a aula sobre Kant, onde eu, de certo modo, já respondi estas coisas. Porém, nós ainda vamos voltar a isso. Você só espera mais um pouco, porque nós mal arranhamos 3 páginas do Louis Lavelle. Quer dizer, como é que eu poderia justificar o Louis Lavelle em face de Kant, de Merleau-Ponty, etc., etc., com conhecimento de 3 páginas do cara? Não dá para fazer isso. Alan Emanuel pergunta: comecei o curso há um ano e estou me dedicando à reeducação do imaginário. Com relação às obras de literatura ficcional, tenho as seguintes perguntas. As leituras devem ser feitas em alguma ordem? Não. Você deve ler o que você quiser ler. Devo fazer algum tipo de reflexão a respeito do que for lido? Bom, depende do que você chama de reflexão. Se for apenas esclarecer para você mesmo qual foi a sua experiência efetiva, está muito bem. Agora, se você decidir fazer a análise literária ou crítica literária, como você está fazendo, aí não, não. Quer dizer, nós não, não. Veja, o nosso interesse nas obras de literatura não é um interesse de estudante de letras. Está certo? É um interesse muito específico que é o do indivíduo que está realmente ampliando o seu imaginário. A coisa, acho que importa mais você acreditar nessas obras do que você entendê-las intelectualmente. Quer dizer, acreditar aquilo como possibilidade humana que foi vivenciada por um certo indivíduo e que pode ser reproduzida imaginariamente por outro. É só isso que nos interessa. Nós não somos estudantes de letras, não pretendo chegar nisso, tá certo? E mais ainda, se você, quando você entra, se você se transforma em estudante de letras, você está intelectualizando toda a experiência da literatura, e frequentemente vai acontecer como acontece na Faculdade de Letras do Brasil, que você estuda um monte de livros de teoria literária, de estudos culturais, etc, etc, e nunca lê as obras propriamente ditas. Então, nós não podemos fazer isso. Aqui, Henrique pergunta, como poderíamos classificar e entender o conceito da consciência coletiva da corrente filosófica marxista baseado no conhecimento que nos foi apresentado na aula de hoje? Quando Karl Marx apela à noção de consciência coletiva, usado como clichê popular nos dias de hoje, ele desconsidera as noções do sujeito absoluto e geral do conhecimento? Muito bem, o que acontece com Karl Marx quando ele fala, por exemplo, de consciência de classe? A consciência de classe marxista é uma noção metafísica no sentido pejorativo que o próprio Karl Marx dá a esta noção. Porque eu sempre me perguntei, como se forma a consciência de classe? Você pode reunir uma classe inteira para discutir qual é a situação, quais são os nossos interesses subjetivos e como é que nós vamos tomar o dinheiro dos outros? Isso é absolutamente impossível, né? Então, por exemplo, aí o que ele chama de ideologia burguesa. Como se formou a ideologia burguesa? Quer dizer, a burguesia toda se reuniu, delegou algumas pessoas, diz: "Ó, você vai formar aqui a nossa ideologia e nós vamos seguir o seu discurso." Isso nunca aconteceu. Então, isso quer dizer que a noção de consciência de classe é uma figura de linguagem. Quer dizer, você pega lá meia dúzia de ideias, vê que essas ideias, do seu ponto de vista, favorecem os interesses daquela classe, e você atribui então essa ideologia àquela classe. Só tem o pequeno problema. Ou o sujeito que pertence a uma classe é obrigado, por uma imposição metafísica, a seguir a ideologia da sua classe, ou ele pode trocar de ideologia. Se ele pode trocar de ideologia, ou seja, por exemplo, ele sendo burguês, aderir à ideologia proletária, isso significa que a ideologia não está vinculada à condição de classe, mas depende apenas de uma escolha individual. Então, ela não é ideologia de classe de maneira alguma. O próprio Karl Marx, né, sendo filho, vamos dizer, de um membro da administração burguesa, um jurista, tá certo? Ele então inventa o discurso da ideologia proletária. Como isso é possível? Se a ideologia proletária é proletária, como é possível que o primeiro a formulá-la tenha sido um burguês? Quando o próprio Karl Marx diz que somente o proletariado, por ser a última classe, por não explorar ninguém, pode ter uma visão objetiva da história anterior. Todas as outras visões de classe são visões deformadas pelo interesse de classe. Então, como é possível, se só o proletariado tem a visão objetiva, como é possível que o primeiro a formular essa visão objetiva tenha sido logo um burguês? Ou seja, isso é tudo uma palhaçada, meu Deus do céu. Até quando não ter paciência com esses caras? Ora, no começo eu era admirador de Karl Marx, né? Depois comecei a ter uma visão crítica, etc, etc. Quando terminou, eu falei: "Hoje não tenho respeito nenhum, coisa vigarista apenas, pô. Um vigarista de muito talento, mas eu vou. O talento é como se fosse uma força física, depende daquilo que o sujeito emprega." Você está entendendo? Não é isso? Então, um sujeito pode empregar a força física para ele trabalhar, para ele gerar riqueza, para ele ajudar as pessoas, e outro pode usar a força física para assaltar o vizinho. Ou seja, não é, a força física não é um mérito, como o talento não é um mérito. Essa idealização do talento, esta é uma coisa. É uma prática absurda da burguesia. Isso surge com a civilização burguesa, que é então substitui, vamos dizer, a ética de fins por uma ética formal, tá certo? Então, vamos dizer, esses valores abstratos começam a ser cultuados em si mesmo, independentemente dos fins a que servem. E é claro que isso aí é admiração deslumbrada, boboca. Quer dizer, vou admirar, será um sujeito só porque ele é um gênio, né? Ele usa o gênio dele para bater minha carteira, entendeu? E eu vou admirá-lo por causa disso? Quer dizer, que besteira é esta? Nós temos que admirar as coisas quando correspondem a valores objetivos reais, senão não. Né? Então, Karl Marx é um homem de muito talento que usou o talento dele para errar em tudo. Pior ainda, quer dizer, aquele, tem até que dizer, ele tem todos os talentos, exceto o talento de usá-los. Não é isso? Então para mim, olha, passou o tempo dessa babaquice, admiração aos filósofos, os gênios, etc. Eu já estou velho demais para isso. Tem uma curiosidade aqui. Por coincidência, a aula número 171 é sobre o Karl Marx. Não foi de propósito. Muito bem, eu acho que por hoje vamos parar por aqui, né? Peraí, tem mais uma pergunta aqui. Ah, perdão. O livro do Luiz Virgílio Dalla Rosa aqui, parte da minha apostila O Que é o Direito, não é a teoria do discurso constitucional, é um livro que se chama O Direito como Garantia, com o subtítulo Pressupostos de uma Teoria Constitucional, que depois ele prosseguiu no livro, né, A Teoria do Discurso Constitucional. Bom, então, por hoje é só. Na próxima aula vamos prosseguir com este texto. As dúvidas que tem aqui, que eu não resolvi, vocês tenham paciência que nós chegaremos lá. Tá bom? Então, até a semana que vem. Muito obrigado. Feliz ano novo para todos.